Michele Mari, vem! Daqui a pouco tem uma vaquejada pra vocês aí, viu? Segundo! Ô, oh, paixão! Eita, vai estourar, né? Tamo junto, né? DJ Palmix. Celular tocando, eu me ligando, tá errado de novo. Eu aperto o verde, coração tá no vermelho, vai sofrendo. Mas não é que não é, é que seu beijo é mais gostoso do planeta Terra. Se na cama cê não faz amor, você é a vela. Tá bom, tô indo, já peguei a guerra. Comigo assim, vem, vem. Você não vale a gasolina do meu carro. Você que vale menos. Se é você que chama, ou sou eu que vou ganhar. Você não vale a gasolina do meu carro. Não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos. Se é você que chama, ou sou eu que vou ganhar. Eita, Cladinho, cheio miserável. Tamo junto, velho. Você vai meu coração, pô. Gêmeos, complexões, parceiro Igor, tamo junto, hein? Gêmeos, complexões, hein? O celular tocando, eu me ligando, pra errar de novo. Se eu aperto o beijo, o coração tá no vermelho, vai sofrendo. Segura bem, como é que não é, que seu beijo é mais gostoso. Se na cama cê não faz amor, você é a bela. Tá bom, tô indo, já chamo. Chama, Adriano. Você não vale a gasolina do meu carro. Você não merece que eu passo. Não sei quem vale menos. Se é você que chama ou sou eu que vou correr. Você não vale a gasolina do meu carro. Você não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale. Parceiro aí, tamo junto, né?